Esta prova pontuável para o Campeonato Centro de Rallies e Desafio Combo Portugal 2019, a que se associou ao apoio das câmaras de Tábua e Oliveira do Hospital. Esta iniciativa constituiu para a Heptoliva uma excelente oportunidade pedagógica para exibir a vertente prática do ensino ao serviço da comunidade e da divulgação da região. Heptoliva vence Campeonato Juvenil de Futsal. No âmbito do desporto escolar 2018-2019, a Heptoliva venceu o Campeonato Juvenil Masculino de Futsal, que se disputou em 4 jornadas, tendo a final sido realizada com a Escola Secundária de Penacova, resultando na classificação 6-10 que consagrou vencedora a esta escola profissional. Parabéns a todos por esta conquista, em especial ao professor responsável Carlos Ferreira e aos seus atletas e árbitros do curso profissional de desporto, Bernardo Andrade, Daniel Santos, Francisco Fernandes, Gonçalo Minas, Leandro Moutinho, Lucas Lourenço, Miguel Borges, Paulo Santos, Rafael Mota, Sandro Pereira e Tiago Cardoso. Design e Multimédia participa na 5ª Exposição Coletiva de Artes Plásticas. Com uma mostra de trabalhos variados que incluem o desenho, a pintura e a fotografia, os alunos dos cursos profissionais de Design 1º e 2º ano e de Multimédia 2º ano participaram na 5ª Exposição Coletiva de Artes Plásticas da Oliveira do Hospital, inaugurada no dia 24 de Abril e patente ao público nos espaços do município até final de maio. Curso de Artes do Espetáculo foi ao Jantar Queirosiana em Tábua. Na noite de 24 de Abril, o Curso de Artes do Espetáculo e Interpretação marcou presença no Jantar Queirosiano, evento criado pela Biblioteca Pública Municipal João Brandão, em Tábua. Neste serão literário, os alunos tiveram uma participação especial ao apresentar o processo criativo intitulado A História da Família dos Maias. Um projeto em que a literatura, o livro e o teatro se assumiram protagonistas e onde as disciplinas de português, dramaturgia e interpretação foram convocadas pela literatura portuguesa para apresentar teatralmente a obra Os Maias e essa de Queiroz. Artes do Espetáculo encantou no concerto Músicas de Abril. A voz, no canto e nas mensagens, preconizada pelos alunos do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação, marcou o concerto Músicas de Abril, uma das iniciativas que integrou a programação das comemorações dos 45 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, organizada pelo município de Tábua. Heptoliva participa na construção do Laço Azul Humano em Tábua. Integrada no Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude, foi proposto pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens que no dia 30 de Abril fosse formado um laço humano promovido pela CPCJ dos vários concelhos do país. A convite da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tábua, o Polo de Tábua da Heptoliva associou-se a esta iniciativa no campo de futebol do Grupo Desportivo Tabuense, que resultou num laço azul humano intergeracional, constituído por mais de 500 participantes. Heptoliva no projeto Clima Agir. No dia 30 de Abril, os cursos de Desporto, Turismo, Mecatrónica do 1º ano, Design 1º ano e 2º ano e Multimédia 2º ano assistiram à apresentação do projeto Clima Agir, que tem como objetivo sensibilizar o público em geral para as consequências das alterações climáticas na região de Coimbra e, ao mesmo tempo, promover a floresta autóctone. De seguida, alunos e professores participaram numa ação de plantação de sobreiros, a mascote do projeto, no Parque do Mandanelho e no Jardim da Heptoliva, em Oliveira do Hospital, e que contou com o apoio do Gabinete de Educação e dos Serviços de Florestas e Desenvolvimento Rural do município de Oliveira do Hospital. O projeto Clima Agir nasce na sequência da elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, elaborado pela CIM, Região de Coimbra, e pela Universidade de Coimbra, que tem como objetivo avaliar os impactos causados por estas alterações. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. As sugestões do programa de hoje serão dedicadas à nossa turma, segundo ano do curso profissional técnico multimédia. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrorists don't pray on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a while. dreams never mean one thing. Cause happiness lies in the diamond ring. Oh, I've been asking, oh, I've been asking for problems, problems, problems. I wage my war on the wounds inside. I save my gun. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, I don't wanna think. Wish I could erase, make you happy. A Escola Profissional Heptoliva foi criada em 1991 após uma reflexão atenta das necessidades da região em que se insere e de acordo com os resultados de estudos de caráter socioeconómico. No âmbito do enquadramento legal vigente, foi formulada uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal após inquéritos às empresas e alunos potencialmente interessados e celebração de protocolos entre as câmaras de Taubo e Oliveira do Hospital e empresas promotoras. A criação e funcionamento desta escola emerge da celebração de um contrato-programa entre o Estado, apresentado pelo Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, e as Câmaras Municipais de Oliveira do Hospital e Taubo, representadas pelos respectivos presidentes. Estas duas entidades constituíram-se como as principais promotoras da Heptoliva, adotando esta designação abreviada em função da sua natureza e nomes das respectivas sedes de conselho. Imediatamente, após a assinatura do contrato-programa, foi disponibilizado um espaço provisório para o funcionamento dos três primeiros cursos que tiveram início em 1991. O edifício sede definitivo, em Oliveira do Hospital, foi concluído em janeiro de 1992, após obras de recuperação e ampliação. O Polo Taubo começou por funcionar no edifício de espaços do município em regime provisório, vindo a ser encerrado por não reunir as condições consideradas adequadas. Atualmente, funciona num espaço autónomo adaptado para o efeito pela Câmara Municipal de Taubo. Foi modificado o regime de funcionamento das escolas e cursos profissionais através do Decreto-Lei nº 4 de 1998, de 8 de janeiro, tendo então sido criada a Heptoliva como entidade proprietária, a qual iniciou as suas funções em janeiro de 2000. Atualmente, a escola tem dois polos em funcionamento com 9 cursos profissionais de nível 4. Uma escola de sucesso e de conquistas a formar futuros há 27 anos. Não esqueçam de propor as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam a nossa página no Facebook Heptorádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com música portuguesa. Depois iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Thank you. sepas que te estoy escribiendo, si supieras lo que siento por ti, tal vez encuentre las palabras ciertas con la frase más perfecta como tú. Já não posso mais, não sei onde estás. Por isso peço que tu me possas dar uma oportunidade. Prometo não falhar, e onde estiveres eu vou lá estar. Aonde vas? Sin ti não puedo. As noites passam lentamente sem tu cuerpo. Diz-me onde estás. Sem ti não quero. O tempo passa lentamente se não te vejo. Diz-me onde vais. Certas, ou a frase mais perfeita como tu. Já não puedo mais, não sei onde estás. Mi coração te pide uma oportunidade. Por ti voy a esperar, quero hacerte amar. Todo lo que pidas te lo voy a dar. Diz-me onde estás. Sem ti não quero. Young Jim's in the place to be. Young Carol in the place to be. Hey. Diz-me que não, se me vis ajoelhar para te pedir a mão. Ou então pede-me um papel e faz um avião. Como que usaste para voar até ao meu coração? Carol. Não te vou largar. Contigo é para o que der e vier. E vier. É um bom ponto de partida. Isso é um déjà vu, tu foste minha noutra vida. Se não foste, vou fazer os possíveis para que sejas. Não mintas, é com os lábios que me beijas. Não te julgo, estou longe de ser perfeito. Longe de ser político, mas fui o teu eleito. Ontem não sabia, mas hoje em dia eu sei. Que até eu te encontrar, a minha vida era um blind date. Para as outras estão em off total. Então apita, que eu faço dia oficial. E não se explica, não só pode ser um sinal. Que a nossa história foi escrita sem um ponto final. Cruzamos os dedos,

dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious, I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you. I'm a sucker for you. Aproveitando o facto de sermos mulheres, filhas e a nossa professora mãe, o dia 5 de maio, dia da mãe, que para nós sempre foi muito especial, e termos a oportunidade de aqui, rádio, falarmos então, como é óbvio, não poderíamos deixar passar algumas curiosidades sobre esta data. Muitas vezes nos questionamos sobre o porquê de haver um Dia da Mãe e porquê nesta data específica. De certo que teria de haver algum motivo. Confessamos que nunca tínhamos questionado alguém sobre isso ou tirado alguns minutos para pesquisar sobre o mesmo assunto. E de facto, fazer parte desta equipa e deste projeto Epto Rádio, não só hoje, mas desde que cá andamos, fez-nos agir, assim com muito mais frequência, sentar-nos por momentos, pesquisar, refletir e transmitir conhecimentos sobre questões que nós mesmas por vezes desconhecíamos ou conhecíamos pouco. Desta forma, hoje trazemos a resposta a algumas curiosidades sobre o Dia da Mãe, que esperamos que seja tão esclarecedor para vocês, assim como foi para nós. No entanto, antes de vos trazermos estas curiosidades, deixamos aqui uma mensagem positiva, desejando a todas as mulheres, filhas e mães um feliz dia, porque todos os dias são Dia da Mãe. Porquê que o Dia da Mãe é comemorado no primeiro domingo de cada mês de maio? É comemorado nesta data para dar seguimento à tradição da Igreja Católica que neste mês celebra o Dia da Nossa Senhora de Fátima. Especificamente neste dia, por influência do motivo que levou os Estados Unidos da América a fazê-lo. Esta data sempre foi comemorada nesta altura do ano? Não. Durante muitos anos foi comemorada no dia 8 de dezembro, que é o dia da Nossa Senhora da Conceição. Quando é que ocorreu a primeira comemoração do Dia da Mãe? Pelo que se sabe, a mais antiga comemoração do Dia da Mãe é mitológica. Na Grécia Antiga, a entrada da primavera era festejada em honra da rainha, a mãe dos deuses, sendo uma festividade caracterizada pelo costume de adorar a mãe, a adoração formal da mãe, com cerimónias para Cibele ou rainha. A grande mãe dos deuses era realizada nos idos de março, na altura. E sem ser na Grécia, em mais algum país se comemorava o Dia da Mãe antigamente? Sim. Os romanos faziam uma grande festa no início de março chamada Maternalia. Na Idade Média, os ingleses celebravam o Mothering Day. Neste dia, as pessoas mais pobres que moravam na casa dos seus patrões e ficavam longe das suas casas tinham o direito de ir até aos seus lares e ficar junto às suas mães. Fica com mais sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. more stable now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Foi Ana Jarvis e como é que a mesma está relacionada com este dia? Ana Jarvis foi uma professora universitária de nacionalidade norte-americana que perdeu a sua mãe em 1905 e entrou em profunda depressão. Preocupadas com tanto sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Ana com uma festa. Mas Ana queria que a homenagem fosse estendida a todas as mães vivas ou mortas. Passou a escrever longas cartas a políticos, empresários, comerciantes e religiosos, sugerindo a criação de um dia em homenagem às mães, tendo conseguido concretizar a sua missão em 1914, quando a resolução conjunta, projetando o segundo domingo de maio com o Dia das Mães, foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Desta forma, instalou-se o segundo domingo do mês de maio como o Dia das Mães. No âmbito desta resolução, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson, proclamou no dia seguinte que, no Dia das Mães, os edifícios públicos deveriam ser decorados com bandeiras. Assim, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira vez em 9 de maio de 1914. Para além disso, Ana criou também um símbolo em homenagem às mães, o cravo. O vermelho seria para presentear a mãe viva e o branco a morte. No entanto, com a crescente difusão e comercialização do Dia das Mães, Ana Jarvis afastou-se do movimento, lamentou a criação e lutou para a abolição do feriado, mas agora com pouco sucesso. Atualmente, esta é uma data que se comemora em mais países? Sim, em vários. Só para vos dar um exemplo, nos Estados Unidos, na Itália e no Japão comemora-se o Dia da Mãe. No entanto, a data não é fixa, comemora-se no segundo domingo de maio. No México, as mães são homenageadas sempre no dia 10 de maio. Na Tailândia, a festa acontece a 12 de agosto em homenagem à sua rainha. Porquê que este dia é tão importante no Brasil e nos Estados Unidos? No Brasil e nos Estados Unidos, o Dia da Mãe é a segunda melhor data para o comércio, sendo a primeira o Natal. Em 2012, estimou-se que os gastos para o Dia da Mãe deveriam ultrapassar os 18,6 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Para finalizar este programa, queremos deixar clara a nossa felicidade por podermos fazer parte deste projeto de rádio da Escola Profissional Heptoliva. Este foi mais um ano cheio de novidades e aprendizagem, mas acima de tudo de diversão e amizade. Foram 13 programas feitos com a maior dedicação da nossa parte e da parte de todos os nossos ouvintes, pois sem vocês não teríamos a motivação que temos para transmitir as notícias da nossa comunidade escolar e assim dar a conhecer o que de melhor se faz na nossa escola. Visitem a nossa escola e perguntem por nós, lá estaremos com todo o agrado para vos receber. Contamos com vocês para o nosso próximo ano, com garantia de muita alegria. Obrigado por nos ouvirem e obrigado à Rádio Boa Nova por nos ter ajudado a que este projeto fosse possível. Chegamos assim ao fim de mais um programa da terceira temporada da Heptorrádio.